Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br. E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games. Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime. E aqui é o Otacast! Oi, eu sou o líder e neste momento a garota gostosa está no ringue anunciando o primeiro round. Oi, eu sou o Vasquez e... traz um braçadalha. Oi, eu sou o Tony Shadalow e hoje vocês vão se preparar para ver lutas muito bonitas, lógico, para os rapazes. Oi, eu sou o Gagá e se prepare para as lutas mais bizarras que você pode imaginar. Certo, gamers, hoje o cast será de batalhas, mas não batalhas só, simplesmente épicas. Serão as lutas, aquelas lutas que nós sempre imaginamos. Pô, seria muito foda se fulano lutasse com ciclano. E nunca chegou a acontecer, mas aqui no Otacast vai acontecer, não é isso, líder Samar? Sim! Sai, vai se fuder, essa frase é minha. Certo, então vamos aqui para o cast das batalhas que nós desejamos, que nós queremos que um dia aconteça. Vamos ver se isso será possível aqui neste Otacast pra vocês. Vamos lá, vamos apresentar para vocês hoje batalhas, lutas, aqueles porradões que nós sempre queremos ver. Pô, ia ser muito louco ver aquela luta de dois personagens de universos diferentes tretando para ver quem é o melhor. Então, vamos começar o cast de lutas que nós desejamos ver. Vamos começar por aquele que nós gostamos de ver ele falar sim. Líder Sama, por favor, apresente a sua luta que você deseja, anseia que seja possível de acontecer. Não, assim, quando você falou de universo diferente, no caso eu pensei no, assim, em algumas lutas, mas no mesmo universo. Sim, por exemplo, lembra quando nos Cavaleiros do Zodíaco o Seiya lutou contra o Shiryu? O Seiya derrotou o Shiryu, né, entre aspas, né? E, tipo, o próximo adversário do Seiya ia ser o Hyoga, cara. Como que seria o Seiya enfrentar o Hyoga? Cara, boa, boa recordação. Nós acabamos de sair falando de Cavaleiros do Zodíaco em nossos casts aí há pouco tempo. Nós encerramos a saga clássica e o Líder Samar já veio, trouxe à tona uma outra luta que seria uma luta épica, com certeza. Porque Hyoga de Cisne, ele é foda, cara. E ele era muito, tipo... Ali ele já tava no overrated, sabe? Já ele era muito arrogante, e né? Nossa, ele é senhora, totalmente. Ele era arrogância. Exato. Mala pra caralho. É. Até chegar nas 12 casas, né? Lá ele chamou a mamãe. Lá ele já chamou a mamãe, chamou o mestre Cristral, chamou o... Mamãe. Lá ele já apanha, logo de cara já apanha pra uma ilusão, depois apanha pro mestre, tipo... Né, tipo... Exatamente, ele vai lá e colocam ele no freezer lá, ele fica lá de boa lá. Até que vem aquela história de o que acontece na casa de Libra, fica na casa de Libra, né? Exatamente. Ali o Hyoga não quer tocar no assunto, né? Tanto porque quem foi tocado foi ele, né? Opa, daí é um assunto delicado. É uma fria falar nesse assunto, hein? O Andrew falou da luta do Shiryu e do Seiya, mano, aquela luta é ridícula, velho. Só abrindo um parênteses. O Shiryu fica o tempo todo se gabando do escudo dele. Meu escudo é indestrutível, você nunca vai ganhar de mim, Seiya. Ele vai e mete um soco no escudo? Não, o Seiya teve que sacrificar a cabeça dele, literalmente, pra poder destruir o escudo, né? Mas, como o Seiya é imortal, né? É, tô falando do imortal, né? Tem essa também. Cara, ele não morre nem fudendo, cara. Nem fudendo. Seiya não ia morrer. O máximo que ia acontecer, tipo, ele ia cortar a sobrancelha ali um pouquinho, ele ia falar... Não, ele precisa de uma transfusão de sangue e uma operação no cérebro urgente. Tipo, o cara sai andando depois, mas enfim. É, dá um meteoro nas costas do Shiryu, tem essa também, né? Puta que pariu. Não, puta que pariu. Mas enfim, líder, o que você esperava dessa luta? Como que você imaginava que seria o término dessa luta? Quem que ia ganhar? Como que ia ser? O que que você pensa dela? Cara, é que assim, o Seiya é imortal, né? É foda falar que ele não seria o vencedor. Mas eu acho que na época o Hyoga era mais forte que ele, cara. Ah, com certeza. Sim. Era mais bem preparado. Assim, se você for parar pra pensar, eu acho que se aquele torneio galáctico tivesse um fim, eu acho que o Hyoga ia ser o campeão, cara. Não sei, sem o Ikki, né? Porque se não o Ikki chegasse lá, o Ikki ia ser o campeão, né? Exatamente. Mas sem o Ikki, eu acho que o Hyoga seria campeão. Até depois que o Seiya veste a armadura de Sagitário lá, fake lá, e aí fica fodelão, né? Depois disso, aí ele fica imortal, eu acho. Daí não para, né? Aí ninguém para. Quem para donzela. Quem veste a armadura de Sagitário fica imortal, né? É, menos o Eurus, né? Menos o próprio... O dono da armadura não, mas qualquer um fica. É que ele, tipo, tirou a maldição da armadura, tá ligado? O próximo que usar a armadura depois do cara que morrer agora vai ficar imortal. Ah, tá. Tem que levar em consideração que o Eurus enfrentou quase todos os Cavaleiros de Ouro. Mas e vocês? Quem vocês acham que ganharia? Cara, o Hyoga. Tipo, o Hyoga. Não ia ter outro pra ganhar, porque o Hyoga ele tava melhor treinado, ele já tava concentrado, ele tava analisando as lutas. Luta a luta, ele tava ali analisando. Ah, Seiya, eu serei o seu próximo adversário. Tipo, ele já tava ali esperando que o Seiya viesse com o meteorozinho, ele ia pegar, toma, Trovão Aurora e tal, tal, tchau e benção. É, naquela época não tinha Trovão Aurora ainda, né? Era só o... Só o pó de diamante, né? E o raio de gelo. Raio de gelo. Mas... Não, também concordo com o que vocês falaram. Naquela época, o Hyoga ia ganhar suave de todo mundo ali. Sei lá, cara, é complicado o torneio galáctico. Tudo podia acontecer. Exatamente. Mas isso é uma bela luta e um bom exemplo de... Seria assim, uma luta que aconteceria... Se determinada ação não tivesse acontecido. E ela iria ser realizada. Isso que é um engraçado, né? Você fica... Ah, mas como seria? Não. Ia acontecer. Não aconteceu porque teve intervenções dentro do torneio. E por isso que a luta não aconteceu efetivamente. Então vamos lá. Vamos para uma próxima luta. E desta vez, por favor, Basquens, apresente uma luta que você desejava ver. Esperava que acontecesse. Um confronto, uma batalha, o que seja presente aqui pra nós, por favor. Então, eu gostaria muito de ver o pessoal da autopista lutando, batalhando contra a galera da Beyblade, velho. Sabe, tipo, a Beyblade, ela sempre tinha uma arenazinha redondinha e tal, né? Mas vira e mexe aparecia as Beyblades correndo assim, tipo, muito feroz, sabe? Aí imagina se fossem elas disputando com os carrinhos da autopista, naquelas pistas malucas e tal. Eu acho que ia ser da hora. Cara. Com as feras monstro lá? Sim, puta. Fera besta. Fera besta. E ainda mais o. E ainda fera mais. Besta. Como é que chamava da fera o carro besta? Lá? Ó? Puta, velho, não lembro. Era Blue, não sei o que, né? Blue. Era Blue alguma coisa. Blue, imagina ele, as Beyblade tentando pegar ele e ele fazendo cena fantástico. Soltando aqueles mini missilzinho. Caraca, mano. Nossa, nem lembrava disso. Isso é um. Meu. Era um desenho clássico, cara. E uma época chegou a passar na Globo. Era um desenho que passava, tipo, bem de manhãzinha, assim. Tipo, estilo Faísca e Fumaça. Tipo, 5:30 da manhã, nossa, assim. Era clássico. Família Buscapé. É, tipo, muito cedo passava. Eu assistia e falava, caramba, nunca pensei que um autorama seria tão foda e salvaria o mundo. Tipo, você ficava pensando, assim. Mas é, mano. Pô, o Beyblade... O Beyblade, ó. O autopista, assim, não é que era ruim, mas, tipo, é que ia juntando autorama de autorama, ia juntando uns 20 autorama com a porra, ia ficando gigante o negócio. A corrida durava 5 episódios, tipo, um negócio assim, não era? Sim, Dragon Ball das corridas. Nossa, exatamente, porra. Dragon Ball das corridas. Nossa, o Gagá mandou bem. Era muito legal, velho. Muito legal. Não, a Beyblade ia ganhar, cara. Ia aparecer um dragão ali no meio, um furacão, ia jogar todos os carrinhos pra fora, velho. Não, mas os carrinhos tinham poder também, né? Não tinha? Tinha um míssil, eles tinham umas habilidades também. Velocidade. Nada, se eu lança-chama, isso acabava tudo, cara. Já era, mano. Vai lá, dragão, lança-chamas. Só que assim, eu não sei. Não é Pokémon, as Beyblades... viu? É Beyblade. Vocês estão me ouvindo, seus putos? Sim, sim. Eu sei, Gagá. Então, as Beyblades, tá ligado? Eu acho que elas eram mais devagares do que os carrinhos. Os carrinhos eu acho que iam ganhar porque eles iam ir muito mais rápido que a Beyblade, tá ligado? Não, os carrinhos podiam atropelar as Beyblades e estabilizar elas. Mas tá aí uma coisa que eu nunca entendi, velho, em Beyblade, cara. A Beyblade, ela, tipo, tudo bem que tem os bichos lá dentro da Beyblade. Fera besta, vamos chamar elas de fera besta. Essa porra aí. Fera besta. Mano, o peão não parava de rodar nunca. Aí o peão pulava, velho, eu não sei, eu acho que a autopista ia ganhar. Se fosse por corrida por corrida, a autopista ganhava. Agora, se fosse porrada por porrada, a Beyblade ganhava. Pô, a Beyblade. Mas, velho, os carrinhos tinham mini-mísseis, velho. Mini-mísseis. Mano, as Beyblades tinham mini-bestas, velho. É, aí, tipo, o carrinho mandava os mísseis na Beyblade, surgiu o dragão e desabilitava o míssel. Nossa, eu não sei, cara. Acho que a Beyblade ia ganhar porque existe o anime até hoje. Talvez ele. Sabe o que eu imaginei? O Gagá falou: aí aparecem as minis, desarma o míssel. Aparece tipo o dragão com a roupa de. Ficar barbeiro, manja. Ficar barbeiro, você gosta de desarmar. Tipo guerra ao terror, né? É, exatamente. Nossa, cara. Se eu for fazer, eu preciso estar confortável. E aí, eu corto pro vermelho ou pro azul? Meu, mas é foda, cara, porque são dois desenhos clássicos, cara. Beyblade, acho que todo mundo aqui pegou a época da Beyblade e gostava muito. Daí teve a época que começou a sair as Beyblades Pipichu, tinha lá as Beyblades, você ia no camelô, tava lá, Beyblade, The Real, Beyblade. Ô, Nando, peraí. Não, é. Peraí, por favor, Nando, repete o que você falou. É, Beyblade o quê? É, The Real. É, Pipichu. Pipipichu. Que porra é essa? Desculpa. É que era a Beyblade dos B-52. É Pipipichu. É Beyblade for fun, né? É. Não, mas outra coisa que você falou errado, hein, Yonan? O quê? Era, passava no camelô e eles estavam vendendo. Olha a Beyblade. Beyblade, mano. O pior é que os caras não sabiam falar o nome, é bem por aí mesmo. A Beyblade, uma coisa assim, os nem os termos meio estranhos. Beyblade, era isso mesmo. É, tinha pedrinha de isqueiro no anel. É, então, aí na hora que bate uma na outra, saia faísca, meu. Muito foda, muito louco. Nossa. Era mó legal. Nossa, cara, lembro disso não, velho. Eu lembro? Nossa, botando fogo em casa com um peão. Porra? Nossa. Sim, é que assim, você botando fogo na casa é pra dar mais realismo. Foi a Dragoon, né? Que lançou chamas. Lançou chamas. Chama neném. Agora vamos lá, por favor. Tony Shadaloo, mago da edição, apadrinhado por Kodoji do Cidade Gamer. Vamos lá, por favor, apresente a sua batalha aqui pra nós. A luta, confronto, disputa de território, que seja. Qual seria a batalha, o combate que você desejava muito ver e não aconteceu, mas aqui no Otacast, hoje, vai acontecer. Isso que é a apresentação, hein? Né? Mas então, a minha batalha é uma batalha que eu sei que um dos nossos companheiros, tanto essa como a outra batalha, né? Melhor dizendo, mas a outra batalha vocês vão ficar sabendo daqui a pouco, um dos nossos companheiros vai gostar muito, que não é uma batalha um tanto quanto porradeira do jeito que eu pensei, mas é uma batalha mais de senhoritas. Eu pensei numa batalha que seria Mai Shiranui do King of Fighters contra Matsumoto Rangiku do Bleach. E aí, não sei, o que vocês acham? Quem ganharia nessa disputa um tanto quanto feminina? O público. Bota o público, feminina. Exatamente. O público. Eu ia estar lá aplaudindo de pé, assim, louco. Sabe quando você fica batendo a cabeça na parede? Ah, peito! Ah! Na lama ainda, né? Nossa, acabou. Nossa, eu ia falar isso agora, Gagá. Aí é um quesito de loiras contra morenas, né? Aquela piscina de óleo, né? Porque eu pensei, eu queria sair um pouco desse quesito de batalhas tradicionais, porradeiro. Sabe, você vê a batalha de um jeito um pouco diferente, sabe? Coisa mais amoroso. Flap, flap, flap, flap. Não precisa ser flap, flap, mas, sabe, uma coisa de admiração, sabe? Uma coisa bonita de se ver. Uhum. Deixa a senhora Shadaloo ver você falar isso. Acontece. Um concurso de beleza. O que importa é um concurso... Isso, as garotas de biquíni. Seu Madruga ia estar na primeira fila ali. Ele era o juiz, cara. Não esquece de pegar os óculos escuros pra ver as garotas de biquíni, hein? Exatamente. Os jurados seriam Pedro de Lara, Dom Ramon Valdez e Professor Girafales. Exatamente. E ainda peço mais um negócio. Por favor, hein? Liute, o senhor está convocado a comentar esse cast no site, na fanpage, onde o senhor quiser. Mas tem que comentar, hein? Por favor. Com certeza ele vai comentar essa luta, sem sombra de dúvida. Cara, pra mim é a Matsumoto. Pra mim também. Por causa de atributos mais de comissões de frente. Não, porque ela tem uma espada. Não, mas aí não estamos levando... peraí, como assim? Nossa, eu não quero saber, mano. Mas até aí a Mai tem um leque, cara. Tá, mas o leque dela não se transforma numa... Solta foguinho, mano. Exatamente, mano. Ela tem fogo, mano. Uma mulher que tem fogo e tem respeito, meu filho. Quer mais o quê, mano? Um abraço por trás, né? O Reis em letra maiúscula e o resto em letra maiúscula. Deixa a Juno ouvir também esse cast, Nando. Oh, meu Deus, partiu o caso. O líder é o... Como é que fala? É o fiscal, né? O fiscal das mulheres. Não sou fiscal coisa nenhuma, cara. Só tô salvando o seu rabo. Porque depois a senhora Shadaloo vai com um pedaço de vassoura no seu cu. Que isso, mano? Aí não, ninguém quis ajudar, não. Eu não tenho amigos pra me ajudar. Não, mas pera. Eu creio, tô querendo se eu salvar o seu ano de um punho seco de areia. Mas peraí, eu só tô propondo uma batalha. Uma batalha. Eu não tô falando nada. Eu tô só enchendo o saco, mas. Sim. Punho cheio de areia. É o punho seco de areia, cara. Mas então, e aí? Nem lambido é. Ô, louco! Caramba. Calma, gente. Mas e aí, quem que vocês acham que ganha? O Gagá já falou que. Mas lembrem-se que não é uma batalha tradicional, não é só porrada, velho. Seria um concurso de beleza. Não, mas quase também. Isso. Eu acho que a, sei lá, Matsumoto sufoca mais. Tem esse detalhe também, né? Mas sei, cara. A Mai é foda, cara. Puta que pariu. Você tá acostumado com ela há muitos anos, cara. Ah, não sei, cara. Ela dá uma chave de perna. pra não falar outro termo. Exato. Mas puta que... Meu, não. A Matsumoto, ela pode sufocar mais, mas o decote da Mai vai no pé, né, velho? Ah, meu amigo, se for luta de lama, você não vai nem reparar no decote, cara. Você vai partir o galera, mano. Exatamente. Agora uma coisa, eu queria saber a opinião do Basquins. Basquins, o que você acha? Muito, muito complicado. É complicado. Acho que vai ficar de Matsumoto. Então, a Matsumoto... Eu já acho que vai ganhar a Mai. Ela é mais... Pra mim, ela é mais carismática. Pra mim. Eu ficaria na dúvida, mas acho que eu voltaria na Mai só pra aquela chave de perna que ela dá. Líder, voltou pra chave de perna. Eu torceria pra Mai, mas eu acho que a Matsumoto ganharia. Então, praticamente, ficamos empatados. Empatou. Essa luta, esse combate, esse confronto, empatou. Não tem perdedor. Não tem perdedor. O público ganha, aplaude, todo mundo. Com certeza. É, aplaude. Essa seria uma luta legal de se ver em um MMA. Que eles ficam agarrados no chão. Pô, com certeza, cara. Então agora, pra próxima batalha, disputa, o que seja, o que nós esperamos aqui que um dia acontecesse aqui no Otacast, hoje vai acontecer. Então, por favor, Gaga, conte aqui. Qual é a batalha que você anseia que seja realizada? Cara, minha luta, eu acho que o Toninho vai gostar bastante também, já que ele não fala, eu falo por ele. Minha luta é Hajime Saito versus Aoshi Shinomori. Puta que pariu, foda. Uou. Isso... Não conheço os dois, acho. Do Kenshin, do Rurouni Kenshin. Não conheço os dois. Porra, que heresia. Heresia, foi ótimo, querido. Meu Deus. Cara, ia ser... Não... Começa aí, que são dois personagens fodásticos. Os dois são muito fodas. Não é tipo, um é mais ou menos, o outro... Não, os dois é tipo o mesmo nível, assim, mesmo patamar de importância na série. E pra mim, assim, a força dos dois ela é equivalente. Eu vejo dessa maneira. Seria uma luta muito foda e bem sangrenta, com certeza. Nossa, e tem um momento no anime que, tipo, você fala, nossa, eles vão tretar, mas aí eles não tretam. Eu fico muito puto, eu fiquei muito puto. Cara, e Kenshin sempre vira e mexe, acontece essas cenas assim, você pensa que vai acontecer a luta e não acontece. É. E também tem que levar em consideração o seguinte, né, a força deles, porque o Aoshi é o líder do Onibanshu e o Saito era o terceiro capitão do Shisengumi. Então você imagina a força deles pra ter tal posto, né? Exatamente, não é um combate qualquer, eles não iam lutar. Ah, vamos lutar aqui pra ver quem é o mais forte. Seria uma batalha literalmente por interesse, cara. Olha, eu sinceramente... Agora vai. Depois de ouvir vocês falarem aqui, eu sou tão fã do Kenshin quanto do Gaga, mas eu acho assim, o Aoshi... Ele enfrenta o Kenshin quando ele tá mais Kenshin. Quando o Saito enfrenta o Kenshin, ele tá bem mais Batosai. Então, quando ele tá Batosai, o bicho pega. É aquele negócio, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Joga esse treco pra fora e é pra já. Manda esse treco de volta, o olho grande em você vou botar. E, cara, eu acho que, sinceramente, se lutasse Saito e Aoshi, eu acho que não ia dar nem pro cheiro o Aoshi, velho. Ô, louco. É, mas assim... Ia ser uma luta dura, mas o Saito ia ganhar. O Saito, ele pega o Kenshin como Batosai, só que antes do Kenshin aprender as duas técnicas mortais do Hiten. E depois o Kenshin volta a enfrentar o Aoshi com a dupla Kodachi e já sabendo as técnicas mortais do Hiten. Ou seja, o Aoshi enfrenta o Kenshin normal antes e depois, tipo, com o poder oculto ativo. Sim, mas o Saito não usou a técnica suprema contra o Kenshin também. Mas mesmo assim, o Kenshin também não lutou com o Saito usando as duas técnicas do Hiten. Ah, mas é que, tipo, eu acho que o Aoshi ali, ele só deu... Ele deu um level 1.5 ali na técnica dele. O Saito, ele tá no nível, tipo, 2, 2.5. Não sei, cara. É difícil imaginar. O Gatatsu, a técnica 0. Que é aquela técnica que ele usa contra os olhos do coração. contra o Katen Kenbo, que é a técnica suprema do Aoshi, é difícil imaginar, tipo, uma sequência. O que sairia dali? Cara, acho que os dois iam sair muito arregaçados. Os dois ali. Acho que se eles chegassem a tal ponto de apelar pra última técnica, ia sobrar sangue, braço, cabeça. Ia foder tudo. Porque as duas técnicas, elas são mortais, cara. Não tem pra ninguém. As duas técnicas são, tipo, é pra matar. É, exatamente. É uma puta luta. Uhum. Principalmente quando se luta com espadas, né? Você tá tentando matar o seu oponente. Geralmente, menos o Kenshin. Menos o Kenshin, ó. É verdade, Se tiver Battle Sai, não interessa. Ah, se tiver Battle Mas eu acho que essa luta não ia ter fim. Essa luta ia acabar, alguém ia acabar interferindo. Ah, certeza, né? Porque é realmente difícil imaginar um vencedor pra essa luta. Exatamente. Nossa, mas ia ser muito foda. Mas e aí, Nando? E você? E a sua luta? Qual que é a sua luta? Conta aí pra galerinha do mal pra saber qual que é a sua luta. Cara, quem é? Meu, a minha luta, o meu combate. Esse aí acho que o Basquens vai gostar, vamos ver. Agora eu vou causar polêmica, porque eu não tô nem aí. Eu vou causar polêmica. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Olha a luta, olha o combate. Se você pegasse jogadores de Battlefield contra jogadores de COD. Aí quero ver. Battlefield. Aí quero ver. Quero ver. VF, Battlefield, não, certeza. Mas os jogadores, velho. É. Porque, tipo, você vai pegar os jogadores, é tudo gordo, granudo, tá ligado? Tá mesmo, tá mesmo. Falou o bolão, né? Mas é tudo nerd. O Basquês é uma exceção. É. Basquês é o único geração saúde. Geração saúde. Ou os caras são gordão, ou é tudo magricelo de óculos, né, velho? Não, eu quero ver. Como se a gente pegasse todos esses caras. Eu faço frag muito maior que o seu e não sei o que lá. Não, minha jogabilidade é muito melhor. Eu gosto de jogar Battlefield, meu filho. Vamos lá, então. Vem aqui seu bando de gordo e bando de magrelo de óculos, ó. Paintball pra vocês. Bora lá disputar, quero ver. E aí? Caralho, o Nando foi inusitado, hein, velho? O Nando viajou na maionese. Sim, meu filho. Eu ia estar lá na primeira fila, assim, ó. Vai lá. O quê? Porra, Battlefield é melhor, não sei lá, ó. Não deixava, ó. Xingou o COD, ó. Só atiçando pra ver o primeiro. Primeiro que ia tomar na cabeça, mano. O Nando só pondo lenha na fogueira pra foder tudo. Nossa, pera aí, é pra falar de fã, então? Ixi. Posso abrir um parênteses aí, então? Por favor. Trackers versus fãs de Star Wars. Nossa, não. Nossa. Aí você tá querendo acabar com o universo, velho. Aí você tá querendo... É isso que eu ia falar, Terceira Guerra Mundial, cara. Sem chance. Primeira, cara. Guerra Universal, melhor dizendo. Você tá louco. Não, aí pula essa. Não, essa aí não... Pula essa, é demais. Que essa aí é... Não, isso aí é mamilos demais, velho. Dessa luta aí do Nando, vixe, cara, essa é muito difícil de prever, cara, porque, mano, quando você joga, você é bom de mira com os dedos indicadores e polegares, né, mano? Quando você tá atirando é outra coisa, então, velho, eu acho que aí daria empate de zero. Cara, sabe o que ia acontecer? Beleza, os caras iam tentar, não iam conseguir acertar nada, sei lá. Eles iam simplesmente virar as costas. Vamos no rodízio ali, ó. Beleza, acabou. Acabou, resolveu. Eu ainda posso nos jogadores de Battlefield. E aí, Basquens, o que você acha, Basquens? Não, vamos ficar no jogador de Battlefield, né? Porque eu jogo Battlefield, o HH joga Battlefield. Não, mas eu aposto pelo seguinte, Battlefield é mais realista. Battlefield não é frenético, parece que você tomou um litro de Guaraná e fica... Imagina o fã de Call of Duty jogando paintball. Ele ia gastar todas as balas em um minuto. Ia ter que pagar mais R$100 pra pegar mais um pente. Ia sair correndo de um lado pro outro, ia colocar um scope de 2 vezes e ia tentar dar um quick scope no bagulho. Pá, pá, scope. Enquanto de Battlefield, ia tá lá engatinhando, preparando um... Arrasando na lama. Ia ser esperto, calcular o ângulo pra acertar o tiro. É o poder da matemática. Nível. Eu fico imaginando se fosse um jogador de Counter Strike, ele ia pular, atirar e matar, né? Na cabeça. na cabeça. É, ia ser headshot ainda. Headshot. Só de headshot. Meu, nossa senhora. Será que eles iam... Ó, o líder vai lembrar dessa referência. Será que eles iam fazer escadinha na vida real? Nossa senhora. Eu acho que os jogadores de Battlefield contra COD, eles iam lá todos pra se... coisando lá tudo no paintball, e aí no final ia ficar igual essa imagem que eu mandei no Skype. Vamos ver se a gente pode colocar essa imagem, se não é muito ofensiva, né? A gente vai ser... Meu Deus! Bota uns óculos de garrafa com os caras, é isso aí. Olha, ó, segue na postagem aí, vocês vão dar risada também. Então vamos aqui continuar com as batalhas que nós desejamos que aconteça, que nós esperávamos que acontecesse, e hoje aqui é possível, então bora lá, Líder Samá, chama uma outra batalha aí pra nós. Eu de novo? Bora lá, você meu é filho, líder, você é o Líder Samá. Mas por que eu não fiz nada? Mas não fui eu, prof. Mas por que, se ainda não é hora de começar a aula? Cara, pro segundo round, agora a garota gostosa lá no ringue, com a plaquinha do segundo round, eu trouxe uma batalha que eu queria ver o final dela, porque até a metade ela foi tensa, que é a batalha do Hunter x Hunter, do Zeno e do Silva, que são o pai e o avô do Killua, contra o líder da Ordem das Aranhas lá, o Kuroro Lucifer, né? Exatamente. Cara, até metade da luta tava disputada a coisa. Tava foda. Até que durante um evento que aconteceu lá, a luta teve que ser interrompida. Mas, porra, ficou aquele negócio. Quem ganharia? O pai do Killua já tava puto da vida. E o vô dele só lá na boa, na brisa, né? Usando técnicas de nível médio que arrebentavam um prédio. E eu quero ver como é que acaba essa luta, cara. Eu acho que a dupla ia ganhar, lógico. Não por eles estarem em dois, mas porque eles têm uma experiência gigante como assassinos, né? Exatamente, cara. Pra quem ainda não assistiu, você tem a obrigação de assistir Hunter x Hunter. Agora não vem com a desculpa, na época eu era muito pequeno. Porque tá saindo um remake aí desde 2011, né? Então assista, vale a pena, tem essa batalha também. É muito clássica, e eu também gostaria de ter visto essa batalha até o final, até ver, os dois capotaram, ou o Kuroro Lucifer capotou. Então é uma batalha muito foda, pra quem assistiu, pra quem leu no mangá, que já passou das edições aqui nacionais, já passou também dessa parte, cara, é uma batalha fantástica, e eu acho que também o pai e o avô do Killua ia ganhar. Eu acredito que seria isso possível. Também acho, né? Não tenho muita dúvida, não, porque eles estavam com uma vantagem monstra, cara. Aquele velho já tava ligeiro com a técnica dele, eu não acho que o cara ia ganhar, não. Mas aí, fica a luta do segundo round, fica essa daí. Sim, e é uma luta clássica. Vou tentar achar aqui o trechinho aqui e colocar o vídeo pra vocês, que é muito foda. Beleza? Então vamos lá, agora vamos ver se está preparado. Por favor, Basquens, por favor. A sua segunda batalha, seu segundo confronto, sua segunda disputa de hoje, que não aconteceu e vai acontecer hoje aqui no Otacast. Pokémon e Digimon sempre teve aquele negócio de tipo, tá, qual é melhor? Pá, qual é mais forte, qual é mais divertido, um passa no Cartoon, outro passa na Fox Kids, essas coisas, né? Eu queria saber quem ganharia numa luta entre o Pikachu e o Agumon. Peraí, assim, Não, mas calma aí. Deixa eu definir algumas regras antes, né? O Pikachu não vai evoluir, o Agumon não vai digievoluir. É o básico ali, só os dois, sem digievolução, sem evolução, sem nada. Sem cachorro. Ô, buceta. O tirolês ele botou a patinha primeiro. Não, o tirolês ainda tá cedo. Cara, essa pergunta é óbvia quem vai ganhar. O Agumon, lógico. Não. Não, não é Pikachu, óbvio, velho. Não. Se for o Pikachu do Ash, é o Pikachu. É o Pikachu do Ash, caralho. E eu provo pra você que ele não ganha. Opa. O Pikachu passou 20 temporadas com o Ash, ele já deve estar no nível 500 e perde pro Pokémon de uma mina que acabou de pegar um Pokémon nível 7. É porque tá brincando. Não. A mina acabou na nova temporada, peguei meu Pokémon com o professor filho da puta. É, sai com o Pokémon, vamos lutar, Ash, tá bom. Pikachu vai pra lona. Beija a louca. Ah, mano, cara, combinado a luta. É pra menina ter um estímulo. Combinado? Eu não lembro que luta é essa daí, velho. Não botou bala preta. Não, nessa última saga que tá saindo aí, esqueci o sinal. Última saga? Não. Calma. Não, eu tô dando esse exemplo. Não. Vamos pegar o exemplo do Pikachu da primeira temporada do Pokémon contra o Agumon da primeira temporada de Digimon, né, velho? Continuo achando... grande bosta, continua dando Agumon. O Pikachu só perde? Não, cara. Então, velho, é que você tem que entender que o Pikachu, ele perde pra ter a superação no final do episódio, entendeu? Ah, igual o Rock, cara. Peraí, vamos pensar. Mas mesmo assim, eu acho que o Agumon ganha, velho. Eu também acho. O Pikachu... E tem a Chama Neném, velho. Tá, mas é só... Se o Charizard, eu até concordava que o Charizard ganhava. Agora, é só Chama Neném que ele tem. O Pikachu tem ataque rápido, agilidade, choque do trovão, tem... Aí no final o Agumon... Raio do trovão, cauda de metal... E o Agumon fala, mano. Tem essa também. Aí ele vai falar... Exatamente, sabe por que o Agumon ia ganhar? Agora, outro outro argumento. Pikachu, o Agumon ia ganhar porque o Pikachu, ele só ganha quando ele obedece o Ash. Ou seja, se o do Agumon fosse um bom imitador, era só imitar o Ash, velho. Ele ia obedecer o Agumon, mano. Não, você tá falando que o Pikachu é estúpido, burro. Mano, ele é um Pokémon, velho. Não, ele é burro, velho. Não, mas assim, vamos ser honestos, cara. E aconteceu alguma cagada, o Agumon ia girar o rabo sem querer, acertar a cara do Pikachu, o Pikachu ia beijar a lona. Que rabo? O Agumon quase não tem rabo. É por isso. Ia dar uma bundada. Exatamente, é por isso que eu tô falando que vai acontecer um acidente. E o Pikachu vai perder no final, porque é sempre assim. Ou o Pikachu explode o mundo, pode ser também. Caraca. A equipe Rocket, ele solta um raio de trovão, a equipe Rocket decola explodindo, parece que explodiu um míssil. Exatamente, isso é verdade, hein? É, na verdade o que ia acontecer era isso, ia estar no meio da luta, ia aparecer a equipe Rocket, ia querer pegar o Agumon, os dois iam lutar juntos pra derrotar a equipe Rocket e no final ia acabar amigos. Puta, pode crer. Dividindo ketchup. É. Nossa, não pode crer, exatamente, daí pega lá, dai, eu gostei do Pikachu, dai, somos amigos, pica. E acabava. Então, continuando aqui os combates, as lutas, as batalhas e tudo mais. Vamos lá. Outra batalha que nós desejávamos que acontecesse e vai ser realizado o combate à luta. A batalha aqui no Otacast hoje. Gaga, apresente a segunda batalha, luta ou combate para nós. Cara, essa batalha minha... Eu pensei assim, um dia que eu tava brisando sobre desenhos animados de hoje em dia, de antigamente, que eu falei, meu, olha os desenhos de hoje em dia, isso não é pra criança. Mas daí eu pensei, meu, mas os desenhos da minha época também não eram pra criança. Porque se for parar pra pensar, o Pernalonga e o Pica-Pau são os dois personagens mais filhas da puta que existem na história da humanidade. Aí eu parei pra pensar, quem é pior, o Pica-Pau ou o Pernalonga? Cara, vai depender. Quem ganharia dos dois? Depende. Pior em que sentido? Não. Depender. Que Pica-Pau? O loucaço de perna listrada? O loucaço. Ah, tá. Nossa, o loucaço. Cara, eu acho que o loucaço ganhava. O do Fígaro. Nossa, mano. Mano, o Pica-Pau é terrorista, mano. O Pica-Pau é terrorista, mas o Pernalonga também. Não, o Pernalonga fica na dele até que aprontam pra cima dele, ele sempre desvia, né? Pois é. Que nem aquele episódio do Pernalonga. Mas o Pernalonga não tem escrúpulos. Não, exatamente. Que nem aquele episódio do Caça ao Coelho. Ao Coelho, atire! Pô, tchau, Patolino. Não, o que eu ia falar, nessa época os desenhos não tinham censura. Hoje, pois se é. Passasse o Pernalonga e Patolino, aquela cena que o Hortelino atira na cara do Patolino ia ser cortada. Pois é. Porque o pico dele vai pra trás, ele pega e corta no... Exatamente. Tá foda, e tá incentivando a violência com os animais. De boa. Ia passar na rede, na manchete. É. Na manchete não, na rede TV lá, violência nos desenhos. É. Corta e pra assim... mim. E se você quisesse assistir o Pernalonga e Patolino, você ia ter que assistir meia-noite. Exato. Aí pode, porque aí pode mostrar violência, pode mostrar nego tomando tiro. A novela mostra pornô 9 horas da noite e ninguém fala porra nenhuma, mas... Patolino e o Pernalonga e Patolino ia passar depois do Brasil Urgente. Ou ia ser um, sabe, um intervalo, assim, ia mostrar o desenho. Ah, velho, sinceramente, eu acho que entre os dois ia dar pica-pau, cara. Porque o pica-pau é muito mais mau caráter, velho. O pica-pau é salafrário. O pica-pau, ele... Mano, ele joga bomba pra cima do Zé Curubu. Ele pilota os carros... Ele pilota os carros, não. Ele pilota, tipo, avião passando rasante na cabeça dos caras. Mano, o pica-pau, ele não quer nem saber, velho. Ai, cacete, é isso mesmo. É. Bem por aí mesmo, né? Isso é, o pica-pau é... sociopata total. O pica-pau é tipo o Coringa, só que do Outer Lands, tá ligado? Exatamente, ó. E ele não tá nem aí, tipo, ele é vagabundaça, tô lá de boa, as formiguinhas trabalhando, acumulando lá comida, ele... Ah, que isso, trabalhar pra quê, não sei o que lá, vou ficar aqui deitado. Fica lá, inverno chega, fome vem... Ele tira uma com a fome, mano. Nossa, cara. Yeah. Ele é loucaço, ele desafia a fome, cara. Fora o Tio Stu. E o famoso, né, voodoo, que é pra Jacu, mano. Não, também tem o do corvo que quer pipoca na manteiga. Você achou a velhinha? Você quer pipoca? Você achou a velhinha? Não, e não podemos terminar essa parte sem fazer o... Exatamente, todo mundo com as suas capas amarelas. E você, Basquens? O que você acha? Quem ganharia, Basquens? Pernalonga, sem dúvida. Ah, cara, eu votaria no pica-pau, velho. Pica-pau, cara, não, ele não, é não. Muito foda, mano. Pica-pau é foda. Não, Pernalonga, velho, Pernalonga enganava aquele carinha do bigode que atira pra cima. Ele enganava todo mundo. É o Eufrazina, velho. Não tem jeito. Enganava também aquele outro que usava uma espingarda, velho, e era gago. Ortelino troca as letras. Velho, não tem como, mano. Mas o Pernalonga largado, ele fazia aquelas tocas no chão e saía cada hora em um lugar de Pernalonga, velho. Pernalonga. Caraca. Ó, olha o argumento do Basquens. Primeiro, ele engana um loucaço, sabe aqueles caras velho louco? Todo barbudão, meio louco, com uma arma na mão. Ele engana, beleza. Depois ele engana um deficiente, tá ligado? O cara não consegue falar, ah, vai pra lá, velhinho. E também engana o ET, né, mano? Não, mas pera aí, até aí o pica-pau engana uma lontra. Pode crer. Não, mas uma lontra não tá engana por essa lógica. Não, é um... Eu ia dar o contra-argumento no Basquês, cara. Eu ia falar, o pica-pau em contrapartida ele engana o Leôncio, ele engana a Mini Ranheta, ele engana o Dooley, ele engana o Wild Bill Hiccup, ele... Mano, ele engana todo mundo também. Não, mas o Pernalonga, velho, ele é muito melhor, velho, muito melhor. Largado. Vamos concordar e discordar, então. É isso mesmo, sabe as palavras. Então, mais uma vez, vamos aqui apresentar uma luta, um combate, uma disputa que não aconteceu e vai acontecer hoje. Então, Tony Shadaloo, por favor, apresente para nós. Bom, galera, para o segundo round de disputas aqui, nesse cast maravilhoso, eu agora, no primeiro bloco, né, no primeiro round eu fiz... Uma disputa entre loiras e morenas, né? Uma loira e uma morena. E agora eu decidi fazer uma disputa, assim, eu acho que um tanto quanto significativa. Que é uma ruiva contra uma ruiva. Mais um deleite para os olhos dos telespectadores que assistiriam essa luta. Seria Orihime Inoue contra a Nami, do One Piece. Né? Eu acho que... Só que a Nami já é a mais velha do New World, por favor. Sim. Cara... E aí, o que, que vocês acham? Que o Liu tinha gostado das suas duas lutas. Com certeza. Eu falei que era especialmente para o nosso camarada Liu. Cara, eu não sei. Eu não conheço a minazinha do One Piece, então eu vou de Inoue. A Nami... Embora a Nami seja mais carismática, eu diria. Ah, eu votaria na Nami, cara. Por causa daquele... Como que é? O Nando que sabe. Como que é o nome da arma que ela usa lá? Do Out Time? Não, velho. Mas, sinceramente, é que eu já estou olhando essa luta por um outro prisma, né, velho? Eu gosto muito das duas. Eu acho duas personagens muito bacanas. Mas, sinceramente, numa disputa, assim, num embate, eu acho que daria a Inoue, velho. Porque, né... Não sei. Ela tem ela cancela as coisas, né? É, ela... É isso aí. Cara, a Nami faz chover, velho. A Nami mexe no tempo, cara. Ela faz o tempo que ela quiser. Ah, vamos lá, meu filho, e aí, tá não muito calor. E aí cancela, velho. Não vai cancelar, cara. Cancela, ela não vai... mano. Ela não anula, cancela. Velho, anula. Não vai anular, cara. Olha anula, a Nami tem peitão. Ela anula, cara. Velho. Tem peitão maior. Ué, e aí, Nami, caralho? Tem peitão maior, mano. Feitos. Ah, não sei não. Ganha. Então vamos lá. Tá, ali tá... É o clima tact. Aí, ó. Tem a arma dos deuses, cara. Sem chance. Vamos lá. Quem acha que a Nami ganha? Só eu? É isso? Caraca. Não, eu também acho. Ah, tá. Eu e o líder. E quem? O restante dos nossos amigos acha que a Inoue ganha? Eu não conheço a Nami. Então eu torceria pra ela, mas. Não sei. Ah, E agora, né, pra finalizar esse segundo round de disputas, de batalhas, de lutas épicas. E aí, Nando, qual que é a sua segunda disputa aí pra gente encerrar esse cast de disputas, de lutas, de batalhas épicas, enfim? Cara, essa segunda vocês vão... Acho que vai ser difícil determinar, mas é legal, cara. O que seria... Olha a encrenca que eu vou arrumar pra vocês... A disputa entre Carmen Sandiego e Onde Está o Wally? Qual que é o mais difícil de você capturar? Nossa! Capturar? Carmen Sandiego. Achar. Não, eu diria que é a Carmen Sandiego. Por causa que, tipo, Onde Está o Wally é só uma tela e o Wally tá ali, tá ligado? Ele tá ali, você sabe onde ele tá. Agora a Carmen Sandiego, ela pode estar em qualquer lugar, velho. Isso aí eu concordo com vocês. Everywhere. O Wally você não captura, você só tem que achar. A Carmen Sandiego você tem que achar e capturar. É mais difícil. É, e você tem que ter um mandato de prisão. Senão você não adianta. Ah, cheguei, achei o criminoso. Ah, mas você tem o mandato? Não. Mandato, desculpa, não. O mandado. Você tem o mandado? Não, não tenho. Ah, desculpa, meu filho, você não pode me prender. Se o Pica-Pau tivesse comunicado a polícia, nada disso teria acontecido. Boa, pô. Bom, esse episódio é foda. Se o Pica-Pau tivesse comunicado a polícia, isso nunca teria acontecido. Pô, mas e aí? Tony, qual que é o mais difícil de pegar? De você cumprir com o objetivo? Capturar Carmen Sandiego ou achar o Wally naqueles livrão bonito, sabe? De Onde Está o Wally? Que você ficava... Quando era criancinha, ficava tentando achar. Era da hora. Então, cara, eu sinceramente eu concordo com o Basquins. Porque, mano, o Wally, naquela página ali, você vai encontrar pelo menos o Wally uma vez. A Carmen Sandiego, mano, ela tem uma série pra ser encontrada, velho. O Wally não. O Wally, ele realmente, em cada página ali que você procura o Wally, você encontra uma vez pelo menos o Wally ali. Então, velho, tem episódio que a Carmen Sandiego nem aparece naquela porcaria daquele desenho, então... Mas, e tem também o jogo, né? Quem jogou isso aí, duvido, naquela época, linda, maravilhosa, tinha acabado de sair na banca de jornal lá o Atlas. Ah, o Atlas, meu Deus! Tem a bandeira de todos os países. O suspeito foi visto com uma bandeira vermelha, amarela e roxa com bolinhas quadriculadas azuis. Você ia lá no Atlas lá e tentava procurar. Era clássico demais, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz isso. Cara, eu ia direto no Atlas. Eu jogava isso aí com o Atlas do lado. Assim, a bandeira de tal país. Opa! Ah, já achei. Já ia lá, matava o mistério, cara. Pelo amor de Deus, muito clássico. Cara, então, teoricamente, o Wally é mais fácil de você avistá-lo. E Carmen de San Diego, só Jesus dando a causa. Uhum. Pois é. Beleza. Eu só tenho mais uma bomba pra jogar. Opa, joga então. Só pra, assim, causar polêmica. Lá vem. É a pergunta bônus. É, Demolidor Ben Affleck ou Batman Ben Affleck? Aí o Gagá pegou pesado. Aproveitando que tá na onda, tá um assunto polêmico ainda. Meu Deus. Aí, cara, depois não sabe por que as pessoas somem. Então é isso. Nós falamos aqui as batalhas, as disputas, alguns de universos diferentes, outros do mesmo universo, mas são aqueles confrontos que infelizmente não aconteceram, dificilmente virão a acontecer, mas aqui no Otacast, essas batalhas, essas disputas, elas aconteceram, não é isso, Líder Sama? Sim. Certo, galera, então vamos aqui às considerações finais, por favor, Líder. Cara, teve lutas lendárias, lutas polêmicas, e o Liu tinha gostado das lutas do Tony. Sim, com certeza. Vamos lá, por favor, Gagá. É isso aí, galera. Teve muitas lutas legais de se imaginar, e se você tiver algum confronto que você gostaria de ver, posta aí, a gente comenta em um próximo, quem sabe. Sim, a gente vai pegar as sugestões de vocês dos comentários, lá no Facebook também, no Twitter, mande pra nós, e um cast de batalha, das possíveis batalhas e confrontos, parte 2, a gente vai ouvir a opinião de vocês e acrescentar na pauta. Tony Shadalu, mago da edição, por favor, as suas considerações finais. Ai, ai, galerinha, é isso aí. Quem dera as lutas que eu citei acontecessem, né? As lutas não, as disputas, que eu imaginei lutas diferentes de alguns dos participantes daqui. Oh, yeah. Mas, velho, muito legal gravar esse cast hoje. Ver as opiniões diferentes, que eu, por exemplo, do pica-pau contra o perna longa, eu achei que ninguém ia falar perna longa, nem a pau, velho. E, mano, muito da hora, velho. Ouçam, comentem. E Liut, de novo, estou convocando o senhor para saber o que você achou das batalhas, principalmente as minhas. Exatamente. Ele vai participar da parte 2, com certeza, depois de ouvir. Ou do baú do Otacast, sobre esse, sim, cast. Certo, então, Basquens, por favor, as suas considerações. Por hoje é só, pessoal. Boa, boa diferença. Sensacional. Galera, Otaku Galera Gamer, por favor, se vocês gostaram do cast, eu sei que vocês gostaram, eu sei, então mande um comentário pra nós através do site. Se você quiser, eu quero interagir com vocês lá no Face. Demorou. Temos a fanpage aí, se você ainda não curtiu, curta. Liut vai estar lá atendendo vocês, ou eu, ou outros Otacasters também. Vamos interagir. Se você quer falar com a gente lá no Twitter, Bueno Verde tá lá, firme e forte, todo dia, tweetando pra vocês, e vai atendê-los com o maior carinho, com toda a educação possível e imaginável, só que não, brinks. E se vocês querem mandar um e-mail para nós, é simples, mande um e-mail para otacast@gmail.com, certo? Sim. Correto, pode continuar. Aê, galera, então nos vemos no próximo Otacast e até mais. Bye, bye. Sayonara, galerinha. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau, tchau. Oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, card games, colecionáveis, DVDs, games, quadrinhos e itens para RPG. Acessem www.akatsukianime.com.br ou você pode ir até o Shopping Sogo Plaza, no segundo andar, loja 212, Rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo.